97. 9354, ele chamará pronto, obrigado. Oi, Chané, 6311, bom dia. Desça para 4 mil pés, ajuste no 04 na chegada ponte. 4 mil pés, 04 na ponte. Ou Chané, Cidade Baixa, Romeu, acho que é brava. Mike, é com quilo, passou o pito azul, mantendo o tempo. Mike, é com quilo, chave torre 1 no 8 desse momento. Quilo. Eu sou o Papa Romeu, Mike, é com quilo. Mike, é com quilo, intenção de pouso não no 7? 11 quilo. Está presente com via esquerda, até comprou a rotatória. Enquadra-se como número 2, tem um tráfego a 5 milhas da final do ano 7, mantendo 1000 pés. Mike, é com quilo. Quilo. Aeronave acionada 0135, controle de Salvador. Índia November Alpha, informa o tráfego mantendo 500 pés rumo pro da rotatória, um helicóptero. Índia November Alpha. Centro do tráfego, no visual. Libera o Papa Romeu Mike, é que eu quero aproximar direto para o pátio sem interferir com o 7. Afirmo, o vento 120 graus 99, que é negado no 0,04, autorizado o pátio, reporta no solo controlado, Mike, é com quilo. Quilo. Índia November Alpha, o vento 120 graus 99, autorizado pouso pistão no 7, Índia November Alpha. Tente livre pouso na 1-7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, informa o helicóptero iniciando pouso no pátio 4. Não interfere com seu pouso no 97. Gente, que lógica Alpha confirma, sobrevoo no corredor até o farol de Itapuã após regresso? Juliette Serra Tango, autorizado táxi até o ponto de espera da 17. Tchau. até o ponto de espera da 17, Serra Talha. Então, mantém ponto de espera, temos uma aeronave iniciando o pouso 97. November Alpha pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 9, 0 graus, 99. Vento, pouso autorizado. Mike Eco Kilo Solo 19, ao estacionar a frequência livre. Juliette, bom dia, Cairo, no meu pé, pronto, cópia. Autorizado Cairo, no mil pés, decolagem 17, curva direita, corredor axé, controle 119-35, aciona 0160 no padrão, Vitor e Nigilete. Juliette Serra Tango, autorizado ingresso, pista 17, observando a aeronave em táxi até o pátio 4, pista 17. Ciente 07 a bordo, torre agora 118-612, para acionamento e táxi, o ajuste 1014, tem um bom voo, Júlio. Solo, voo no 397, pushback acionamento no 3. 03, autorizado, chama táxi, voo no 397. Para táxi, trânsito. São 3896, sala de identificação, desce para 050 na chegada Mari. November Alpha, vamos estacionar a frequência livre. Serra Tango, reporta alinhado e pronto. E no ponto ideal de descida. Informe o código transponder acionado. Gente, mantenha o 1500 pés, condições visuais, via corredores, reporte na rotatória. Negativo, mantenha corredores visuais. Toshan M1140, Recife, no 35. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5160. Oxana é 6140. Correto, 5160, porta 02, chama pronto, a Xané 6140. Confirme. A aeronave te chamou de controle, confirme. Juliette Serra Tambo, suba para 1.500 pés. Para 1.500 pés, Serra Tambo. 3-1-1 da Ocean, pode prosseguir para 2.000? Ocean é 6-3-1-1, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 7 milhas, mantendo 1.500 pés. Gente, observou o mesmo no TQS, descendo para 2.000, 1.014, está autorizado, reporte estabilizado. Ocean 6-3-1-1. Salvador, Salvador, gol 1-2-6-0. Gol no 260, sendo identificação, desce para o nível de voo 060 na chegada mais. 060 mais. Papatango Juliette Serra Tango informa o tráfego no rumo oposto, 2 milhas, mantendo 1.000 pés, reporte visual com mesmo. Papatango Kilo Oscar Alfa, informa o tráfego no rumo oposto, 2 milhas, mantendo 1.500 pés, informa o visual com o mesmo. Direto o Kilo Oscar Alfa, reportará a Carol do Itapuã. O 3-7, obrigado. Voo no 397, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 100 graus, 119, que é negando 0-4. Voo no 397. Alinhar e decolar 10, no 397. Oscar Alfa, chame torre 1-1-836. 7-86, já. Oxana 6311, complete aproximação, chame a torre 1-1-836. 86, obrigado, bom dia. Papa Tango Kilo, Oscar Alfa. Senhor, vou agora quase chegando aqui do Itapuã, solicito cruzamento para as duas cabeceiras, via litoral. Papa Tango Kilo, Oscar Alfa, autorizado cruzamento da cabeceira 1735, para o cruzamento da cabeceira 1028. Será autorizado posteriormente. Vai ingressar na perna contra o vento da pista 10, o Quiloscal. Ingressar, mas o Quiloscal vai efetuar 8 milhas após a cabeceira 01, via litoral. Vai efetuando curva esquerda para cruzamento da 01. Ciente, o Quiloscal vai cruzar o 1735, tem livre o cruzamento, vai ingressar na do vento, na perna do vento da pista 10. Temos uma aeronave iniciando decolagem pista 10, Quiloscal. Positivo, eu tenho a mesma pista no momento. Salvador, bom dia, o Ocean Air 6311 estabilizado no ILS, baixado e travado. O Ocean Air 6311 continua em aproximação, guardando autorização para pouso. E até autorização. O Kilo Oscar Alfa, eu tenho uma aeronave na final da 1-0. Sua curva esquerda não será permitida. Vai ingressar na perna contra o vento da 1-0. Positivo. É, o Kilo Oscar Alfa vai efetuar então 360 aqui sobre o farol positivo, aguardando, ok? Comandante, é o senhor que quer cruzar o campo, quer prosseguir no litoral norte, é isso? Confirme. Positivo, senhor. Ok, vai, mantém a linha do litoral e informe o travesso da torre, ok? Positivo. Voo 397, decolou os 28, chame 1935. 235, 397. Negativo, mantenha 1.500 pés. Quatro no quatro, desço para nível de voo 070 na paródia de Ligou no 397, decolado da EL. Tô no 397, contato radar, para nível de voo 360 na saída da EL. Oi, Leda. Saída da EL, após Leda, gol no... Vou no Leda, da presente, gol no 397. Xané, 6319, autorizado pouso pistão no zero. O vento 120 graus, 1 no mais. Autorizado pouso na 1 no zero. O Xané 63, 1 no 1. Gente, que o Oscar Alfa, autorizado cruzamento da 35. Faça um 360 pela direita, o aqui, o Oscar Alfa. 360 pela direita aqui, Los Galvas. Ajuste 1-0, 1-4, vou na proa da rotatória. 1-0 no 4, indo para a direita, na proa da rotatória, está presente a proa da rotatória, tá? Luiz Alfa, informo que a proa que está mantendo é a proa da rotatória. Parei pro da rotatória, já avistando o Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, chame a torre 1 no último desse momento. 3896, desce para 2000, ajuste 1-0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Juliette Serra Tango, suba para 4.500 pés. 7 Kilo Romeo Oscar. Final da 1-7, bom dia, o Xané 63, o nono livrou instruções. Nono, bom dia, táxi Alfa e Juliette até o portão 1-0. Alfa e Juliette até o portão 1-0, o Xané 63. Victor India Juliette, prossiga. 1-0, 1-4. 3.000 pés, 1-0, 1-4, 1-2, 1-0. 354, 1-4, desce para nível de voo 050. Fica, confirma o pátio que se destina. Aqui, senhor. Kilo Romeo Oscar, para evitar pouso simultâneo, faça um 360 para a sua esquerda. 360 pela esquerda, Kilo Romeo Oscar. Só para o senhor do trânsito, final da 1-0, ok, já avisou. Kilo Romeo Oscar. Confirma o último que chamou a torre. Confirma o último que chamou a torre. Ok, o Kilo Romeo 8, senhor, já avisou ao contrário, sinal da 1-0. Gente. Kilo Oscar cruzou a 2-8. Gente, o Kilo Oscar Alfa, controle 199 de sol 35. Graças, senhor, tá bom. Salvador, bom dia, Sam 3896, passando em cima, Brasil, só bastante travado. Sam 3896, vento 100 graus, 8 nós, autorizado pouso, pistão 0. Pouso na 10396. Autorizado, portão 02, chama táxi, 6140. Trode Salvador, vai passar aqui o Lasca Alfa. Que o Lasca Alfa mantém as condições visuais, mil pés. Estou mantendo, na sua escuta para a coordenação. Gente, eu passo para cruzamento, que lógica Alfa. E Los Palmas já cruzou, já tô passando o buraquinho. Mas você irá retornar, né? Exatamente. Eu vou umas 8 milhas e depois retornarei. Então, reporte para regresso do Kilo Asfalto. Assim eu farei, senhora. Kilo Asfalto. Até o ponto de operador no 7. Prossiga trip 54 no 4. Negativo, trip 54 no 4, número 2 na aproximação. Gol no 397, Sami Recife, 1 no 33, decimal 25, Alterni no 25, decimal 1. 3325, descendo 1. Vou entrar em contato com a Efraim, só um minuto. Estabilizado. 2000, informar estabilizado, 1260. 30 graus, 109, pro Romeu Oscar. Livre, pouso no 7, Romeu Oscar. Gente, a Juliette mantém ponto de espera, aeronave iniciando pouso 997. Presidente Voiduna. Presidente Dona, 514, muito obrigado, presidente. Salvador, bom dia, 3896, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Victor India Juliette, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Porta pronta para decolagem. Kilo Romeo Oscar, solo aos 37. Autorizado táxi até o pátio 5. Ao estacionar a frequência livre. Informação Kilo, cruza 160 para 150. Tupan 3198, bom dia, desço para o nível de voo 050, chegada a Mari. Para o 050, chegada a Mari. Obrigado, 3198. Estabilizado visual, 1260. Gono 260, complexo final, Sami Torre, 118, decimal meio. 86, certo. Torre Salvador, gol 1260, final, batida travada. 1260, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 120 graus 8 nós. Aguarda. Victor India Juliette, decola de imediato. Victor India Juliette, o vento 130 graus 8 nós, autorizada a decolagem de pista 17. Gol 1260, informa o tráfego decolando a cabeça da pista 17 para o litoral sul, não interfere com sua aproximação para o 10. Observando o gol 1260. Gol 1260, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 9 metros, quem negar no 0 no 4. No 0 no 4, teve pouso 10, 1260. 30, alterna, Aracaju, Salvador. Oxenem 140, direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre. 118, decimal meia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Direita na Índia, no ponto de espera da 10, chama, torre. E 1014, Oxenem 140. Torre Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette, decolou na sua escuta. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, mantém as condições visuais, mil pés no corredor até a reporta no farol da barra. Mil pés da serra, porta na fora da barra, vista em Jardim. Tripe 104 no 4, informe tensões. Tensões é final direto da pista 10, possível? Tripe 104 no 4, está autorizado Duna. Excelente, vamos retornar para a Dota, só estava querendo dar encostadinha, após ela ficar atrasada de novo. Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, desce para nível de voo 060, via chegada bom. Papatango, Juliette, Serra Tango, Sami Recife, em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Salvador, bom dia, Oxenem 6140. Oxenem 6140, informe se decola, a linha decola de imediato assim que autorizado. Afirmo. Oxenem 6140, a linha mantém pistão no zero. A linha mantém no 0, Oxenem 6140. 5414. Reporte estabilizado, trip 54 no 4. Reporte estabilizado, 54. Gol 1260. Gol 1260, bom dia, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para 08, 1260.